Voo 9287, precisa decolagem, pistão no zero, vento 110 graus com 10 nós. Eu decolagem, pistão no zero, com 9287. Cessna 3305, 142 a bordo, 310 autonomia, terna Natal. Mente, boa viagem. Na via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 1, 18.95, ajustou 014, mau voo. Via parte principal Índia, ponto de espera, chama Torre, 1895, no 014, de Natal. Feliz Natal, obrigada. Norte, voo 9287. Ok, para controle. Voo 9287, decolou, passando 2500. Boa noite, 9287, contato radar, suba ao 400, saída da El. 400 na El, 9287. Papa Romeu, Papa Romeu, Juliette Serra, identifique, chegada bom, subida 4 a 1000 pés, 1014 é o ajuste. Quebrou? 367, autorizado. Vai fazer o uísque? Ok, autorizado. Voo 1074, chame Recife em 1251, não, termo 3325, boa noite. Recife em 251, não, termo 3325, 074, boa noite. Salvador, muito boa noite, da 3305, ponto espera, cabeceira 10, pronto. Da 3305, autorizado, Linhares decolar, pistão no zero, vento 110 graus com 9 nós. A linha de cola, cabeceira 10, da 3305. Salvador, muito boa noite, Portugal Zero One Nine. Boa noite, Portugal Zero One Nine. Squawk Ident, cleared, bom for arrival. Descend 4,000 feet, altimeter side 1014. Ident, clear down 4,000 altimeter side 1014, Portugal Zero One Nine. Obrigado, boa noite, bom fim de ano. 3178, chame Torre Salvador, 1895. Semana frequência, por favor? 1895. 3178, chame Torre Salvador, decolador 26, controle 120.8, boa viagem. 08, muito obrigado, boa noite, bom Natal. Novamente, bom Natal também, tá? 3305. Obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, tá? 3178, e ele é 76. Tá, 3178, ajuste 1014, reporte baixo e travado. Tá, baixo e travado. Gente, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 12 nós, tá 3178. Pouso autorizado, pista 10, 3178. 305, contato radar, voo 330, saída Puca. Saída Puca, atenção 330. Seja Juliette Serra, afirmativo, desço para 2.500 pés, autorizado, ele é até o Whisky, reporte passando 3.66. Tá 3178 no salão de 29, direito, 121, decimal 9. Direito, tomado, boa noite. Salvador, 6224. Salé 6224, a informação em curso é a Alfa, prepare Pucacaju para Aracaju. Ok, tem a informação Alfa, para Aracaju. Se possível, coordenar o 190 para Aracaju. Afirmativo, já estamos aqui para a coordenada nível 190 para Aracaju. Um segundo só para cópia. Salve, boa noite, tá 3178. Então, 3178, boa noite, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette para o 06-3178. CNE 6224, copia? Afirmo. autorizado Salvador, Aracaju, nível 190, Pucca, transição Caju é sua saída, decola da 10, com primeira curva após a decolagem à esquerda, 5422, o transponder, controle, 120, decimal 8, Oceania 6224. É 224, autorizado. Aracaju, 190 unidos. Decolou no zero com curva esquerda na Pucca, Aracaju, 5422 e o controle 128. O Xenia 6224, cotejamento correto, só me pronto para pushback e acionamento no 01. Estamos na condição, 6224. Tá 3305, chame sempre a Recife, 2685, boa noite. 2685, boa noite, 3305. Juliette Serra, 6666, chame. Juliette Serra, chame Torre, 1895, boa noite, Feliz Natal. 2895, volta a morada. Boa noite, bom Natal, X6 Juliette Serra, final da 1-0, câmbio. X6 Juliette Serra, boa noite, bom Natal, ajuste no 0 no 4, vento Salvador 1-0 graus com 11 nós, confirma a tensão, pista 1-0. Afirmo, pista 1-0 após H2. Afirmativo, ajuste no 0 no 4, baixa é travada. Baixa, cara, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós, X-ray Juliette Serra. Portugal 09, clear the last X-ray, descend 2,000 feet. Report on final. Clear down ILS X-ray, clear down 2,000 feet, Portugal 019. X-ray direito 0, só os 37, direito 1, 2, 1, decimal 9. Foi Juliette Serra para gostar? Então, autorizado, foi esse aeródromo, só a nível de conhecimento? Afirmativo. Então, o senhor vai taxiar Alfa, Juliette, vai contornar o pátio principal, Lima, Mike e me chame para, na Quebec para o cruzamento da 1735. Juliette Serra, temos informações que o pátio do senhor é o pátio 4. É, o pátio do senhor, o pátio de estacionamento é o pátio 4, não o pátio da Aerostar. Isso, Graia, afirmativo. Isso. Assinado. O 6224 no portão 1 para o pushback acionar. Acionei 6224, quando ele quer de sal, chame para o táxi. Irá coordenar e chamar para o táxi, 6224. Boa noite, nada para. Boa noite, obrigado. Boa noite. Ator, Salvador, boa noite, Portugal 019, long final, runway 1. Air Portugal 019, QNH 1014, check landing gear. Not yet. Portugal 019, clear to land, runway 10, wind is 100 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10. Siga com seu Juliette Serra. solicitando o quê? Uma viatura? Ah, ciente. Eu não sei se no pátio do senhor vai estacionar. Tem isso, porque eu sei que o pátio 5 tem como abastecer, mas eu não sei se o pátio 4 tem isso também. Eu vou entrar em contato aqui, vou procurar saber e já entro em contato com o senhor. Só me chama na Quebec. Oi, Juliette, é o solo. Já entramos em contato aqui com a Infraero, a viatura para reabastecer a nave do senhor vai ao seu encontro. Obrigada, me chame na Quebec para o ingresso na 1735. Sierra, só a empresa está querendo saber o tipo de combustível que o senhor solicita. Gente, é autorizado ingresso na 17 via pista, primeira esquerda, é o pátio 4. Manda um Feliz Natal, a viatura já é o encontro do senhor no pátio 4 para reabastecer o querosene. Para o táxi 6224, com 102 a bordo. A 2 horas e 20, alternando Salvador. Uno, 112 a bordo, alterna Salvador, 2 e 20. É autonomia, confirme? 2 horas e 20. 6-2 a táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera a torre, em 118-95, ajuste no 0-4, bom voo. Autorizado até o ponto de espera, 118-95, 6-2-4. Salvador, muito boa noite, aposto que eu ouvi a confirme? Call 019er. 019er, clear taxi, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, aposto que eu ouvi a 019er. Salvador, o 6224, pode esperar. 6224, linha decola, pistão no zero, vento 100 graus com 11 nós. A linha decola 10, 6224. MB224, decola 249, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, até amanhã, 6224. Controle, boa noite, Oxané, 6224, decolado na Poca, Pocaju. 6224, contato radar, suba 190, saída Poca. Poca, 190, Chané 6224. 324, chame Recife, 1-2-6-8-5, boa noite. 1-2-6-8-5, 1-2-6-8-5. Salvador, boa noite, eu agi 4107, informação alta. Azul 4107, identifique, chegada à Mare, desça 050. 050 na Mare, azul 4107. No 805, identifique, chegada Mare, desça 060. 060 na Mare, boa noite. 4107 faz o procedimento do chip? Afirmativo, 4107, 2000 pés, livre LF X-ray, ajuste 1014. 2014, reporta na esquerda. Ocean S212, se coloca aí dentro, clear Mari arrival, descent 050. I then sit down to 050 on Mari arrival. Identifique, chegada Mari, desceu 060. 060, Mari, chegada Gol no 605, desça para 2000 pés, 614. Mano, é um pro 805? 805, 2000 pés, 614. 2000 com 614, 805. O 07 foi IDS, visual com a pista? Completamente visual, estabilizado, 4107. Torre, 1 no 8, decimal 95, boa noite. 1895, obrigado, boa noite. Novo Salvador, aqui é o Sam Michael 3 Fox. Confirma, matrícula? É o Papa Tango Michael 3 Fox. Prossiga, Michael 3 Fox, trote. Uma boa noite a todos aí, o Michael 3 Fox solicita autorização de reboque aqui da posição 6 dúzia do pátio principal até a posição 9 do pátio 3. Está autorizado, reporte-se no final do parqueamento. Por gentileza, Mike X-Ray Fox Trot.